Cá se fazem, cá se tocam. Em antena com Pedro Oliveira. Fecha a porta, deixa este quarto vazio da tua voz, dos teus passos. Eu agora, tão perdida, fujo da rua onde mora, má sorte de uma vida. Mas não tenhas a ilusão que o quarto vai ficar escuro de ausência de solidão. Janelas abrem-se de par em par, podes voar, coração. Clave asas, os encontros que a vida sempre nos guarda, ao virar da outra esquina. E não esqueças, sobre o colcha, o chapéu escuro que fez sombra a minha alma de menina. Ficar escuro de ausência de solidão. Cortinados e janelas abrem-se de par em par, podes voar, coração. Lavem asas os encontros que a vida sempre nos guarda, ao virar da outra esquina. E não esqueças, sobre a colcha, o chapéu escuro que fez sombra. Ora bem, o prometido é devido. É assim que queremos começar hoje, aqui no Caso Fazem, Caso Tocam. Há um mês atrás, quando falávamos com o Joana Mendoeira, eu prometia que regressaríamos ao fado. E estamos hoje a iniciar um conjunto de dois outros programas de fado e começamos com Nathalie. Já vamos falar sobre esta fadista, sendo certo que já há algum tempo que anda aqui a passar na Boa Nova, pelo menos um tema para anunciar um novo disco, Fado Além, o segundo disco, e sendo que vem a Portugal para apresentar. Ora, dizer vem a Portugal para apresentar dá aspecto, que é o correto, de que a pessoa que de facto dá voz a este projeto, Nathalie, portanto, não costuma estar em Portugal. Pois é, a verdade é que sim, é que ela não nasceu em Portugal e não habitualmente reside em Portugal. Pois bem, mas a verdade é que anda pelo fado desde muito nova, provavelmente pelo ensejo do pai. Pois bem, já vos habituámos que aqui no Caso Fazem, Caso Tocam, temos sempre connosco, ainda que seja ao telefone, a pessoa de quem se fala. E com a Nathalie não deixou de ser assim. Pois bem, está em Portugal, não só para apresentar este disco, como para fazer vários concertos, um dos quais passa também pela cidade de Coimbra. Nathalie, bem-vinda aqui à Boa Nova, é um prazer falar consigo. Muito obrigada, igualmente. Pois bem, efetivamente é o seu segundo disco. Sim. Intitulado Fado Além. Sim. Mas vamos recuar algum tempo, uma vez que é a primeira vez que falamos consigo aqui na Rádio Boa Nova. Sim, é. Já dissemos, pois bem, que efetivamente é uma pessoa que nasceu nos Estados Unidos, no estado de Nova Jersey, e é por lá que tem morado. Embora que desde que ingressou no fado, e provavelmente mais desde que gravou em 2007 o Corre-me o Fado nas Veias, o seu primeiro disco, que aliás logo à partida foi atribuído o prémio Lusíada, portanto o melhor álbum de 2007 dos Artistas Unidos da América, desde então depois ganhou uma vida algo mais frenética. Não tem parado, não só nos Estados Unidos, mas depois também pela própria Europa tem andado a apresentar. Se calhar até menos do que em Portugal, embora em Portugal já seja conhecida em algumas casas de fado e não só, no próprio Museu do Fado. Mas será a Nathalie Pires que nos vai dizer, de facto, como é que chegou ao fado? Eu sempre gostei muito de cantar e como as comunidades sabiam que eu estava interessada na música, deram uma oportunidade para fazer parte de uma noite de fados num clube português, da cidade onde eu nasci, e eu aceitei, sem saber realmente o que era o fado. O meu pai deu-me um disco dos maiores êxitos da Amália Rodrigues, eu e a minha mãe fomos à procura no centro comercial de um Unchaile, e fiz parte dessa noite, e sem saber no que ia fazer, no que ia, não sabia o que esperar, descobri o que era o fado aconteceu essa noite e decidi que era isso que eu queria fazer. E pronto, isso aconteceu com 13 anos e pouco a pouco foi aprendendo mais e gostando cada vez mais do fado e comecei a ter as experiências que me faz conseguir identificar melhor com o fado e tem-me dado muitas oportunidades de conhecer melhor Portugal e também de apresentar o nosso fado a estrangeiros. Eu tenho tido muita sorte com tudo isso. Na voz que eu tenho como pensamento devagar e triste veio rasando os areais do vento, onde a palavra amor ainda existe. Veio rasando os areais do vento, amor ainda existe. Respirou com o povo as madrugadas, soube do mar e foi beber o mar e gritou silêncio das estradas, a solidão que eu tenho para vos dar, e gritou no silêncio das estradas, a solidão que eu tenho para vos dar. Voz nesta prisão do encanto, com a amizade que me faz viver, e sem saber se me entendeis, eu canto a presença do amor e a dor. Temos agora aqui o seu pai, de algum modo, foi a pedra de toque para que ingressasse no fado. O seu pai, ao que eu julgo saber, também canta, gosta de sim, fazer. Sim, o meu pai é músico. Uhum. E o meu pai, ele sempre tinha fado a tocar em casa, pronto, é a história de sempre, não é? Mas como eu era menina, eu não ligava muito ao fado. Eu, às vezes, até para gozar com o meu pai, como ele é careca, cantava oh careca, tira a boina, a gozar com ele. Eu não sabia que era fado, não sabia que era mal e pronto. Mas só depois, mais grandinha, que pude apreciar o fado e finalmente entender porque é que ele gostava tanto do fado. E também que o seu pai venha a incluir aqui a sua letra no Amor Incurável. Sim. Eu antes de conhecer o Ricardo J. Dias, não é? Que é de Coimbra, que é o produtor musical do disco, eu já tinha certas ideias do que queria para este segundo disco. E o meu pai gosta de escrever, e então tinha essa letra e tinha também na ideia de gravar um fado antigo, um fado do repertório da Maria da Fé, que é A Noite Cerrada. E foi a única coisa que eu tinha preparada para este disco. Depois conheci o Ricardo Dias e ele deu-me a oportunidade de conhecer o Vitorino, a Amélia Mouge, João Paulo Esteves da Silva e muitos outros que fazem parte deste trabalho, o qual tenho muito orgulho, claro. Voltaste e eu caí na tentação de sentir dos teus braços o calor. Voltei a enganar meu coração, sabendo-te incapaz de dar amor. Voltei a enganar meu coração, sabendo-te incapaz de dar amor. Essa força que me atrai e me fascina, impossível resistir ao teu olhar. A loucura, esta paixão que me domina, sentimentos que não posso controlar. A loucura, esta paixão que me domina, sentimentos que não posso controlar. E depois de fazer-nos tanto mal, ferir-nos uma outra e outra vez, parece ser, mas não, não é normal. Perdemos toda a nossa lucidez. Parece ser, mas não, não é normal. Perdemos toda a nossa lucidez. Não tem cura na doença que aumenta sem parar. Dois loucos que perdidos na loucura encontram-me razões para sonhar. Dois loucos que perdidos na loucura encontram-me razões para sonhar. Já representava Portugal, não só em Nova Jersey, um pouco já por toda a América e depois em céu mais tarde. E aliás, para quem quiser ter a curiosidade de ir ao YouTube, estão concertos seus um pouco por toda a Europa. Sim. Nomeadamente há um interessantíssimo na Itália, que eu já tive que estar a olhar. Fez uma digressão pela Holanda. Eu ia dizer, ainda antes de estar com os seus congêneres do fado, e hoje são tantos e tão bons, novas vozes também, já representava o país. Portanto, já era associada como uma imagem do fado um pouco por todo o mundo. Quando é que percebeu que, de algum modo, enfim, se tornou uma embaixadora? É uma honra, mas, sinceramente, eu canto porque gosto de cantar e gosto muito do fado. E gosto de apresentar o nosso fado a quem quiser aprender. E tive a oportunidade de fazer concertos ou festivais de world music, onde a maioria do público eram estrangeiros. E eu gosto de poder explicar o que é o fado, gosto de contar as histórias que canto, e eu faço isso com facilidade, não é? Porque falo inglês e tem resultado muito bem, especialmente em Nova York. Eu moro muito perto de Nova York. Nova York é uma cidade que tem de tudo, do mundo inteiro. Mas o fado é o único, o fado é mais raro de encontrar em Nova York, só mesmo quando há concertos de fadistas que vêm de cá. Mas eu tive muitas oportunidades de apresentar o fado. E para mim, eu gosto de o fazer, não faço com a ideia de estou a fazer isto pelo turismo, ou estou a fazer isto para ajudar Portugal. Mas realmente é com muito orgulho que o faço, porque faz-me sentir também mais perto de Portugal, mesmo estando longe. Meu amor, amor em chamas, feito de noite e de lua. Coração, onda de ramas, toda a cor do teu perfume. Meu amor, amor amante, amor de perdas e de eterno como um instante de liberto, feito de sal e luar. Mora tão longe, tão perto, do que tens para me dar, meu amor, amor perfeito, preso na cor das cerejas, não cabe dentro do peito, por saber que me desejas, meu amor, amor inteiro, cheio de luz e de sombra, vai no olhar derradeiro, vai nos olhos de uma pomba. Meu amor, amor perfeito, as cerejas, não cabe dentro do peito, por saber que me desejas, meu amor, amor inteiro, cheio de luz e de sombra, vai no olhar derradeiro. Então vamos fazer assim a pergunta. E o que é que Perth Amboy tem a ver com Alfama? Não tem nada a ver. Há uma comunidade muito forte portuguesa em Perth Amboy e eu nasci lá, mas eu sempre senti que sou uma portuguesa a viver nos Estados Unidos. E é porque sempre fiz parte das festas portuguesas, das celebrações que divulgam e dão continuação à nossa cultura e à nossa tradição. E Perth Amboy, como muitas outras cidades, tem comunidades muito ricas de portugueses. E naquele então eles celebravam tudo que era folclore, fado, matanças de porco, tudo. Então, pois, a minha casa, eu não aprendi a cantar fado em casas de fado em Lisboa, mas aprendi com os imigrantes e os luso-descendentes nos Estados Unidos. O que sabem, sobretudo, de saudade, não é? Claro, claro que sim. E aliás, imagino que o que será, de facto, residir nos Estados Unidos. Vem aqui a enaltecer o que é o fenómeno da saudade, que é indissociável do sentimento do fado, não é? Sim, agora... especialmente naquele então, eles emigravam e iam às noites de fado para matar soldados, para se sentirem um pouco mais perto de Portugal e para poderem, sei lá, conviver com pessoas que também emigraram, que estavam na mesma situação que eles. Quando te apressas e me confessas que está na hora, eu não te digo que é um castigo ver-te ir embora. Finjo que a dor que sei de cor pouco me importa, mas mal me deixas, sinto que fechas para sempre a porta. Bem, não te atrases, o que fazes sem mim a esta hora? Volta para os meus braços, eu já esperei demais. Vem, não te atrases, eu perdoo-te a demora. Se morares nos meus abraços e nunca mais me deixares. Quando tu partes, faltam-me as artes para te prender. Não sou capaz de adormecer, acendo estrelas pelas janelas da casa fria. Mas se não chegas, sinto-me às cegas Vem, não te atrases. O que fazes sem mim a esta hora? Volta para os meus braços. Eu já esperei demais. Vem, não te atrases. Eu perdoo-te a demora. Se morares nos meus abraços e nunca mais me deixares. Houve alguma altura em que, de algum modo, agora disse há pouco que sentia uma portuguesa nos Estados Unidos. Sim. Houve alguma altura em que, vindo a Portugal, em relação a si, pensava o inverso, ou seja, que era uma americana a vir a Portugal? Sim, quer dizer, sou diferente, não é? Mas eu sinto-me em casa, eu também sinto-me em casa cá. Eu, para mim, onde eu tiver família, estou em casa. Uhum. E eu tenho muita família cá em Portugal. Mas sim, eu vejo, especialmente com o meu português, sei lá. Há diferenças, mas eu sinto-me portuguesa, sobretudo, eu sinto-me bem cá, eu sinto-me em casa cá, eu acho que se eu tivesse que ficar cá de vez, não era nada difícil para mim. O meu amor tem a pele tão macia. A sede nela não tem valia. O meu amor é um cravo de rosa ao peito. Era o meu escravo com que me enfeito. Só mais uma coisa vos digo, já muito em segredo. A brincar comigo, pega num peão feito do meu coração e gira com ele sem medo. O meu amor se está abrindo, é uma lentura, nada falando pela ternura. O meu amor parece de veludo, eu faço dele o meu. Gira com ele sem medo. O meu amor tem a pele tão macia. O meu amor é um cravo de rosa ao peito. Houve vários reconhecimentos internacionais e nacionais em relação à sua pessoa. E no momento em que tivemos que celebrar o facto de o fato ser património imaterial da humanidade, A verdade é que a Nathalie não ficou de fora. Sentiu que esse facto foi um momento importante para si, em que um estilo musical que aos nativos dos Estados Unidos, não diz tanto, diz mais à diáspora, não é? Às pessoas que de algum modo saíram de Portugal, começarem a reconhecer um estilo musical como património material e que isso talvez despertasse mais curiosidade dos próprios americanos. Não, na minha opinião, já era. Já era. Eu acho que foi importante aqui, em Portugal, mas eu já sabia que era, ou seja, eu já cantava muitas vezes para estrangeiros e eles vinham de Lisboa, por exemplo, e foram à casa de fados e estavam à procura de ter essa experiência outra vez. E pesquisavam na net, encontravam onde é que ia haver fados e claro, o fado sempre fez parte, as pessoas que gostam muito de world music, flamenco ou tango, também querem conhecer o fado. Eu acho que foi um grande reconhecimento para Portugal, mas eu acho que o fado já era. Sabe por ninguém. Tão bonita no cabelo aquela fita. Mal mal à noite, ainda não nasceu o dia. Já na fonte vai Maria. Lá vai Maria, lando-lhe água na cabeça. Ai Maria, ai Maria. Mal amanhece a vizinha, meus olhos a vão seguindo. Quando sobe de quase fechada a tardinha, de mil bocas a Maria vai ouvindo. Pobrezinha, mas tem porte de rainha. Mal morre a noite, ainda não nasceu o dia. Já na fonte vai Maria. Sei que em 2008 foi a Anita Guerreiro que a apedrinhou, não é? Foi. Porquê a Anita Guerreiro? Anita Guerreiro foi talvez uma das primeiras fadistas que sentou comigo e começou a conversar comigo e a compartilhar as histórias que ela tinha, histórias dela de cá como fadista, a Hermínia Silva ser a madrinha do casamento dela e as histórias da Amália que ela passou, as experiências dela no teatro e nas casas de fado e pronto, em 2008 a única coisa que eu queria fazer era ouvir as histórias dela, eu não tinha histórias assim e eu achei que ela era super simpática. Além disso, sempre que entrávamos, mesmo nos Estados Unidos, nós temos o canal português e ela passava sempre nas novelas, ela entrava numa padaria ou numa loja portuguesa e as pessoas vinham ter com ela e ela, super simpática, nunca mostrava má cara, nunca dizia que estava cansada, nunca se queixava. E eu adorei isso, eu adorei ver que ela era uma pessoa muito dada e muito agradecida ao público português. E depois tive a honra de pronto, ela ser a minha madrinha do fado aconteceu numa noite de fado em Newark. Ela pôs o Shail nos meus ombros e ficou. Mas ela é muito querida. Eu pedia quase que enfim, fazer aqui um relatório de quantidade de prémios e reconhecimentos que tem tido nos últimos 10 anos. São imensos e todos eles muito merecidos. Desde logo a destacar que é conhecida como ganhou o prémio Escolha Popular, portanto, ou seja, não é de críticos, é da própria pessoas que a ouvem, que vêm a votar em si. Depois vem aqui assim ser considerada como uma promessa da música em português, vem ser considerada como a melhor performance do IPMA, portanto, e agora recentemente também, assim, temos, enfim, este é mais bairrista, enfim, da zona dos seus pais, Oliveira do Bairro, vem considerá-lo também como na primeira gala de mérito, e este mais recente, já em agosto do ano passado. Isto faz com que, disse há pouco e muito bem, que se sente muito bem quando está cá em Portugal. E naturalmente agora um lançamento de um disco novo e com estes músicos novos também, a verdade é que têm o cuidado também de chamar a si, no caso o Camané, para partilhar consigo os palcos nesta apresentação que vai correr um pouco aqui pelo nosso país. E efetivamente foi fácil chegar ao Camané e dizer assim, olha, eu sou Nathalie, provavelmente ele já teria ouvido falar de si, porque ele é uma pessoa atenta, não é? E você esteve por cá, esteve no Museu do Fado, etc. Chegar ao pé de Camané, eu gostava muito que participasses comigo. E é fácil entrosar-se nessa comunidade de a receberem bem. Para mim não, eu fico muito tímida, porque é um monstro no fado, não é? Vou ser sincera. Eu não sei para onde olhar, sei de olhar para ele, sei de olhar para o chão, sei de... mas a verdade é que eu conheci o Cabané em Nova Iorque, que ele estava a fazer um concerto lá, foi ao contrário. E super simpático, ele cantou para um público, já não sei quantas centenas de pessoas é que estavam no público. Ninguém falava português no público e ele conseguiu conquistar o público todo. E eu acho que isso é a magia do fado. Mas ele, da maneira que é no palco, é a maneira que ele é em pessoa. E é uma pessoa muito simpática, mas é o que ele traz, é o fado dentro dele que me faz sentir que tenho muito que aprender. Eu sei que é um grande privilégio e uma honra poder compartilhar o palco com ele, e eu sei que é uma grande responsabilidade, por isso estou a ter muito cuidado com essa apresentação. De velas postas, chama por mim por todo mundo. Tenho um espelho de água ao fundo, sou mais aberto ao voo do que a partir e regressar. No meio há um mercado onde se vendem coisas soltas. Há quem lá passa abraçando a cor brilhando. É verdade que sabemos também, nós andamos a vasculhar tudo, é que a Natália Pires vem integrar também uma orquestra de Manhattan num projeto Tango Fado. Sim. Uma coisa que há uns anos atrás, uns anos atrás, é que os velhos do Restelo se calhar iam dizer que era um sacrilégio. Hoje, felizmente, o fado também se abriu a novos públicos, não é? E está aberto a todo tipo de miscigenação. O facto de a Natália englobar fora de Portugal num projeto que encontra semelhanças entre o tango e o fado, e com isto vai-o divulgando, foi para si também algo de muito natural? Não, para dizer a verdade, no princípio não sabia se queria fazer parte do projeto ou não, porque eu defendia muito o fado tradicional e eu não sabia se ia encaixar bem, não sabia se eu sinceramente podia fazer parte desse projeto. Mas um dos fundadores da Manhattan Camerata é português. Aliás, é o único guitarrista, guitarra portuguesa em Nova Iorque. e ele mostrou-me as músicas que estava a compor e tal, e achei, e ele também explicou as semelhanças entre o público português e da Argentina, que são pessoas, e não digo isto por mal, mas mais negativas, pessoas mais dramáticas, tanto no fado como no tango, e achei que realmente há qualquer ligação, não só nas músicas, mas também no povo. Então foi a partir daí que decidi que talvez podemos fazer qualquer coisa. E ainda bem que aceitei, porque trabalhar com esses músicos, trabalhar com essa orquestra, tem-me ajudado e tenho aprendido imenso, porque tem-me ajudado na música, ou seja, saber mais sobre música, ter influências diferentes, aprender mais sobre, não só do fado e da música popular, mas também das tradições e dos géneros de música dos outros partes do mundo. Então tem sido um projeto interessante e que tenho a oportunidade de apresentar o fado, eu é que sou a voz do projeto, a vários públicos diferentes, a públicos diversos, o que é muito bom. Eu ando perdida a sós com o teu nome e a sós com a vida que o tempo consome, e agora sozinha procuro-te em vão, na verdade, mas tu já não vens e já não voltas, e em minha dor à saudade a tua lembrança e os nervos acalma, em mim a esperança, desespero e alma. Agora sou aquilo que tu vês, agora não sou nada, só nevo de outrora, só névoa, noite serrada. Criar-lhes naturalmente também a vontade de conhecer mais. E por vezes conhecer mais, cria-lhes a vontade de vir ao nosso país. Já teve essa percepção de que quando está a cantar e no final recebe aquilo que são as pessoas, e a sua opinião, que as pessoas criam, melhor, se cativam no sentido de vir conhecer o nosso país, por essa via? Eu acho que quando canto cá, sente-se diferente, porque o fado é português, não é? E o público tem sido muito querido e tem-me aceitado de braços abertos, e eu fico muito contente com isso, porque o que eu mais quero é apresentar a minha música ao público português. E claro, eu canto fado fora de Portugal, óbvio, para sentir-me mais perto de Portugal e poder ter essa oportunidade cá, e ter a aceitação também do público, quer dizer tudo para mim. No meio deste processo todo, e estamos a falar com uma pessoa que é muito nova, portanto, não houve que tentações pelo, desculpe lá assim o termo, pelo hip-hop ou pelo blues? Eu, quando tinha 16 anos, o meu padrinho foi para a minha casa com uma tenda pronta para irmos tentar ir para o American Idol. Uhum. E eu disse que não queria, porque eu não me consigo identificar com outro tipo de música como consigo identificar com o fado. E eu sei que talvez muitas, especialmente naquele então, os meus amigos não entendiam que o fado não tinha a força que tem hoje, não é? Mas eu sempre me senti bem cantar fado, para mim sinto natural, eu gosto de poder cantar todo tipo de... Se eu estou a ter um mau dia, tenho um fado que consigo cantar para identificar comigo. Se eu estou-me a sentir bem, também há outro fado que fala nesse tema. E eu acho que o fado é vida e sinto-me bem a cantar fado, sei lá, para mim sempre foi natural. Quando eu descobri o fado foi quando realmente senti que estava a cantar o que devia cantar. Quero ser a tua casa, quero dar-te a minha mão. Eu preciso de audácia para assim me aquieto o chão. Ir de abrir-te a minha cama e arder o teu abraço. E à noite, quem nos ama não sabe a cor do cansaço. Hei de acordar ao teu lado, ser noiva do teu olhar, molhar de luz este fado, como se fosse rosar. Nem toda a luz me cativa, nem toda a tristeza passa. Eu sou flor em carne viva, que o vento de leve abraça. A tua casa, quero dar-te a minha mão. Eu preciso de audácia para assim me erguer do chão. Hei de abrir-te a minha cama e arder no teu abraço. E à noite, quem nos ama não sabe a cor do cansaço. Hei de acordar ao teu lado, ser noivo do teu olhar, mulher de luz este fado, como se fosse rezar. Nem toda a luz me cativa, nem toda a tristeza passa. Eu sou flor em carne viva, que o vento de leve abraça. A escolha dos temas para este Fado Além, partilhas com alguém, portanto, é uma escolha própria da Nathalie ou vai ouvindo outras opiniões para depois então chegar a este conjunto de temas que tem aqui? Não, eu ouvi as opiniões, não é? Eu com o Ricardo Dias e os músicos que também que gravaram, que foi o Bernardo Couto e o Bernardo Moreira, uhum. E claro, o meu pai também, recebemos as letras, as composições e também tivemos, foi muito difícil escolher, não é? Com letras da Amélia Mouge e do Vitorino, mas acho que no fim conseguimos escolher os temas que têm mais a ver comigo. Este disco tem de tudo, tem letras românticas, tem letras intensas, tem letras que falam de distância, e eu acho que isso, para mim, este disco é muito completo nesse sentido, que tem tudo a ver com onde estou na vida neste momento. Desespero de acabar, já não se fala de amor. De saudade vai mudar de cor. Ficas tão perto do mar que o sal já perde o sabor. Cai a noite, não faz mal se ficar ou se me for. Vai, anda a correr a cidade, não há pressa de partir. A estátua da liberdade deixa-la fugir. Não sinto grande vontade de dançar. Vais-te embora tu também. Não há tempo de acabar o que acaba no amor. E dói muito esta verdade, talvez até mais que o fim. Ficas tão perto do mar que o sal já perde o sabor. Cai a chuva nos meus ombros, é talvez melhor. Anda a correr a cidade, não há pressa de partir. A estátua de liberdade deixa-la fugir. Não sinto grande vontade de dançar, está a sorrir. Vais-te embora, vou também. Não há tempo de acabar o que acaba no amor. E dói muito esta verdade, talvez até mais que o fim. Até mais que o fim da dor. E dói muito esta verdade, talvez até mais que o fim dói. Final. E eu não podia deixar de dizer isto. Enfim, o disco está muito interessante também do ponto de vista gráfico. Tá? Tem a própria Natalina na capa, que é uma pessoa, além de ter a voz bonita, é uma pessoa extremamente bonita. E, isso, e no final do livrinho, para não dizer booklet, do Estrelas em Portugal, vem a dedicar ao seu marido. Conseguiu já incutir nele o gosto pelo fado? Sim, eu quando o conheci, ele era o único português na minha universidade. Uhum. E foi isso que nós... Foi porque tínhamos muito em comum. Só que o pai dele é do Minho. E ele não... Ele sabe do folclore, não sabia do fado. Então ele veio a uma casa de fados em Nova York, em Manhattan, que havia naquele então, para ele ouvir o fado pela primeira vez. E ele apaixonou-se pelo fado imediatamente. E ele também apoiava imenso. Este sonho também é dele. E ele esteve comigo ao longo da gravação do disco, a criação do disco. Ele fez tudo menos cantar ou tocar no disco. E eu achei que ele merecia, pronto, essa dedicatória, que eu fico muito surpreendida que você encontrou e que e está a falar nisso agora. Mas sim, é graças a ele também. Ele ajuda a motivar e também o apoio dele é tudo para mim. Já tenho o apoio dos meus pais, mas ter o apoio do meu marido também é muito importante para mim. E para terminar, não queria deixar de fazer aqui esta pequena provocação. A verdade é que andou no ensino superior e formou-se na área da contabilidade. O fado é compatível com a tax season? Não tem nada a ver. Aliás, agora estamos em tax season, não é? Exato. É uma altura complicada. Mas eu digo sempre que a contabilidade é a minha realidade e o fado é a minha terapia. Mas se eu tivesse que escolher entre os dois, era facilíssimo fazer a escolha. Mas eu gosto da estabilidade da contabilidade. Eu não me importo fazer contas todos os dias. Eu gosto de trabalhar, mas claro que eu gosto muito mais do fado. Gosto mais de conhecer novas pessoas e lugares e poder cantar na nossa língua e cantar letras de grandes poetas. E para mim o fado é tudo. E é isso que... É por isso que a minha viagem a Portugal, esta vez, é tão importante, porque estou a ter a oportunidade de poder fazer isso e deixar o tax season para trás. Muito bem. Portanto, a Amália Rodrigues ganhou o Luca Pacioli. Ora então, agradecer Nathalie a disponibilidade que teve aqui para com a Rádio Boa Nova e desejar-lhe as melhores aventuras para os concertos que aqui adivinham e, naturalmente, que este Fado Além seja um abrir de outras portas, não é? Obrigada. Ser... Nathalie. Obrigada. Foi por vontade de Deus que eu vivo nesta ansiedade. Que todos os ais são meus, que é toda a minha saudade. Foi por vontade de Deus que estranha forma de vida tem este meu coração. Vive de vida perdida, quem lhe daria o condão? Que estranha forma de vida. Vive de vida perdida, quem lhe daria o condão? Que estranha forma de vida. Eu não te acompanho mais.